o texto de Isaías, Pai, já foi tão lido hoje aqui, Pai. Deus, crava ele nos nossos corações, Pai. Fala conosco, Pai, abre o nosso entendimento, o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. Encha-nos do Senhor, Pai, se faça presente no nosso meio, nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje eu confesso para os irmãos que eu passei o dia todo extremamente emocionado, né? Estudando o texto, né? Já tinha lido e relido durante a semana, né? E fui estudar, fechar todo o estudo hoje, né? E eu extremamente emocionado, né? Emocionado ainda mais, né? Porque, na verdade, todas as vezes que eu leio Isaías 53, eu me emociono, né? Quando eu me converti, eu lendo ele, todas as vezes eu me emocionava muito, e eu ficava pensando, será que um dia eu vou parar de me emocionar lendo esse texto? Né? E a resposta até agora é não. Né? Eu sempre me emociono muito, e hoje lendo, né, muito me emocionando com esse texto, ainda mais lembrando que hoje nós celebramos a paixão de Cristo, né? Nós celebramos o amor de Cristo, nós celebramos o dia em que Cristo morreu na cruz do Calvário, por nós, um dia preciosíssimo para todos nós, para toda a criação, um dia maravilhoso, né, esse dia. No Antigo Testamento, os israelitas eles comemoravam a Páscoa, né, e a Páscoa era uma celebração da libertação da servidão no Egito, né, e eles comemoravam sempre relembrando e se alegravam todos os anos comemorando essa data. Né, e eles matavam o cordeiro, né, o cordeiro que representava a redenção, né, que representava a salvação, e esse cordeiro apontava para o Senhor Jesus. Né. Hoje nós também comemoramos essa Páscoa. Né, nós vamos comemorar de fato a Páscoa no domingo, mas hoje a gente lembra a morte do Senhor, né, e domingo o pastor Camargo vai pregar sobre a ressurreição, mas nós comemoramos esse pacote, né, de morte e ressurreição do Senhor Jesus, e isso é maravilhoso, né, isso deve marcar as nossas vidas, esse fato é extremamente importante para as nossas vidas, é o maior de todos os fatos, é o maior acontecimento nas nossas vidas, né, sempre que eu pergunto para alguém qual é o dia mais feliz da sua vida, acho que a resposta de todos aqui vai ser o dia da minha conversão. Né? Todo mundo fala, ah, esse dia aqui foi maravilhoso. Talvez depois do dia da minha conversão foi o melhor dia da minha vida. Né? Mas nunca deixa de lado o dia da conversão. Né? Porque o dia da conversão é o dia que a gente nasce de novo e é regenerado. Mas até a regeneração ela só é possível porque um dia o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Então esse dia é extremamente precioso. Né? A gente cultua o Senhor por conta desse dia. A gente adora o Senhor, nós adoramos ao Senhor, nos reunimos para adorá-lo por conta desse dia, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós temos comunhão por causa desse dia, nós somos igreja por causa desse dia, somos povo do Senhor por causa desse dia, nós podemos nos alegrar nesse dia maravilhoso. Por isso esse dia, assim como todos os dias, relembrando a morte do Senhor, emociona, né, bastante. E quando eu olho para esse texto, eu vejo esse amor expresso, né, esse amor sendo pintado num quadro para a gente. Ah, o pastor já falou aqui, já deu a introdução, né, e quando a gente olha para o texto, e quando você vai entender quando foi escrito esse texto, você vê que esse texto foi escrito 700 anos antes do Senhor Jesus vir a esse mundo, aproximadamente 700 anos. Né, e pinta de forma tão magistral, de forma tão detalhada o sacrifício do Senhor Jesus. Então, esse texto ele mostra o amor do Senhor Jesus e é nele que a gente vai meditar. Isaías 53, olhando para todo o capítulo e vendo nele o amor de Cristo. E esse é o tema da nossa mensagem, o amor de Cristo. E, em primeiro lugar, o que o texto nos mostra é que o amor de Cristo é um amor abnegado. Eu gostaria que os irmãos lessem para mim, para todos nós, as Escrituras, capítulo 53, verso 1 ao 4. Um, dois, três, podem ler. Amém. Amém. Até aí. Depois a gente vai ler mais um pouquinho. Meus irmãos, mas esses três versos, né, e também a gente vai ver mais durante o texto, né, durante a pregação, alguns outros versos nos mostram grandemente a humildade, a simplicidade do nosso Senhor Jesus. Né? Tem muita gente que acha que a obra do Senhor ela só acontece quando ele vai à cruz do Calvário. Né? A grande verdade é que não é assim. O seu ápice, o seu clímax é na cruz do Calvário. Mas durante todo o seu tempo aqui nessa terra, o Senhor Jesus nos amou grandemente. Né? E o primeiro sinal do amor do Senhor Jesus é o fato dele ter encarnado. Né? Isso mostra a grande humildade do Senhor Jesus quando ele encarna. O Senhor se humilhou quando ele encarna. Não sei se os irmãos lembram, quando Paulo, lá em Filipenses 2, ele vai falar do exemplo da humilhação do Senhor Jesus. Né? E lá em Filipenses 2, do verso 5 ao 8, ele fala dessa humilhação. Né? E é o exemplo que a gente deve seguir. Sendo que o próprio Deus se humilhou e se fez homem, encarnou, nós devemos também seguir o exemplo do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá. Né? E ele fala coisas interessantíssimas que nos ajudam a entender ainda mais o que o profeta Isaías está dizendo aqui. Né? Quando ele diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, né, mas a si mesmo, antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo forma de servo. Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo diz. E ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né, mas o simples fato do Senhor, sendo o próprio Deus, ter encarnado, isso mostra a humilhação do Senhor Jesus. Né, imaginem só o próprio Deus. Quando a gente para pensar no Deus criador de todas as coisas, esse Deus se fez homem. Esse Deus é tão grande que ele não cabe na nossa mente, a gente não consegue entendê-lo completamente e exaustivamente. Não tem como entender o Senhor. Né? Como você querer cavar um buraco na areia e botar todo o oceano. É lógico que a gente tem que cavar cada vez mais fundo e compreendendo cada vez mais do Senhor. Né? Mas o que precisamos nos foi revelado nas Escrituras. Então fiquem tranquilos, viu, meus irmãos? Mas não tem como colocar o Senhor plenamente na nossa cabeça, porque ele é grandioso e ele se fez homem, homem como nós. Ele vestiu carne e osso, né, pele de homem, ele vestiu a humanidade, se assim podemos dizer. Né, ele mostrou a sua grande simplicidade. E esses versos nos mostram algo interessante. Quando ele diz o seguinte, no verso 2, que ele não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E o verso 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A grande verdade é que os judeus, eles aguardavam um grande rei que fosse a governar num reino gigantesco e um reino terreno. Essa era a imagem do Messias que os judeus tinham. Mas o Senhor veio como homem. E só no fato dele vir como homem, por isso ele já foi desprezado. E ele foi desprezado por vir como homem e vir como homem simples. Quando a gente para olhar lá o nascimento do Senhor Jesus, ele nasce em Belém, numa manjedoura. Ele não nasceu num grande palácio. Ele não nasceu num grande império. Ele não nasceu como filho de um grande rei que herdaria esse reino. Ele nasce numa manjedoura em Belém. Ele é lá de Nazaré, da Galiléia. A gente cantava aqui a música O Galileu, né? O Senhor Jesus é lá da Galiléia. Ele nasceu em Belém e foi criado na Galiléia, lá em Nazaré, da Galiléia. Então, um lugar muito simples. É como se ele estivesse, numa cidadezinha no interior, lá em Barro Alto, onde a gente foi, né? Fazer uma viagem missionária. E nasceu lá. As pessoas nem conheciam Barro Alto quando a gente foi para lá. Nazaré era um cantinho. né? E as pessoas não davam importância para quem era lá de Nazaré. Então, o Senhor Jesus, ele era desprezado por esses motivos, pela forma que ele cresceu, pela forma que ele viveu. Então, na sua vida, ele já começou a ser desprezado. E é lógico que esse clímax vai ser alcançado na cruz do Calvário. Quando ele é preso, lá no Getsêmani, pelos guardas romanos, ali começa o clímax da sua humilhação. Né? O Senhor Jesus vai sofrer, e vai sofrer muito. E ali a humilhação, ela é, vamos dizer assim, exaltada, ela é engrandecida naqueles momentos de sofrimento. Né? Quando nós olhamos para o verso 4, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Né? Aqui a gente já imagina a cena dele indo para a cruz do Calvário. O Senhor Jesus sendo preso e indo para a cruz do Calvário. Durante todo aquele momento, todos aqueles o acusavam. Né? Muitas pessoas o acusavam. Eram poucos os que estavam do lado do Senhor Jesus. A grande maioria avassaladora o acusava. Né? Então eles olhavam para o Senhor Jesus, e é por isso que o texto diz que e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eles queriam, de fato, que o Senhor Jesus era pecador e ele tinha blasfemado contra Deus e ele merecia tudo aquilo. Né? Por isso que ele diz, reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eles achavam que ele estava sendo oprimido pelo próprio Deus e era um castigo do próprio Deus. Para vocês terem uma ideia de como o povo desprezou o Senhor Jesus, de como o povo desprezou o próprio Deus, como se ele nada fosse. Na verdade, como se ele fosse um malfeitor. Né? E quando a gente olha para essas cenas do Senhor indo para a cruz, a gente olha também o verso 7, que diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Né? O Senhor Jesus, ele foi humildemente e mansamente. Imaginem só a cena no Getsêmani. Né? Falei um pouquinho da história de Jesus, já na sua humilhação, encarnando, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho do clímax. Né? A começar da sua prisão, né? Quando ele é preso, quando ele é pego pelos soldados romanos, dali já começa a sua humilhação, porque os guardas romanos chegam com porretes, armas, como se ele fosse um grande assassino, como se fosse um grande homicida. E o Senhor Jesus tranquilamente se entrega àqueles guardas. Quando a gente olha para esse texto, já com referência a essa mansidão do Senhor Jesus na sua entrega. O apóstolo Pedro cortou a orelha de um soldado quando ele chega, o próprio Senhor Jesus amansa o apóstolo Pedro e fala, fique tranquilo, e coloca a orelha do Malco no lugar, né, e ele mesmo se entrega. Então ali o Senhor vai e continua mostrando a sua grande humildade, a sua grande humilhação que ele passou. Né. Quando eu olho, meus irmãos, para as cenas do Senhor Jesus sendo humilhado, isso me traz um sentimento tão profundo do que o nosso Senhor Jesus passou ali na cruz. Né, indo para a cruz, desde o caminho, indo para a cruz. Né, ele não resiste à prisão, né, ele é preso como malfeitor. Né, e aí eu queria descrever uma cena para os irmãos que muito me marca. Né, mas antes de descrever essa cena, eu vou contar uma rápida história que vai ajudar a gente a entender ainda mais essa cena que é descrita lá em João, né, no capítulo 18. Essa história, eu me envergonho dela, mas eu acho que ela vai ajudar. Como muitos aqui da igreja sabem, eu sou convertido, né, e me converti aqui nessa igreja há aproximadamente 7 anos, vai completar 7 anos. E quando eu cheguei, eu me batizei no ano de 2011, né, e eu jogava futebol. O pastor até gosta de brincar, né, que eu cheguei aqui jogador de futebol e tal, né, mas isso também é do passado, porque nem aguentar mais eu aguento jogar. Né? Mas eu jogava futebol de fato. Né? Inclusive, consegui formar por causa do futebol que me ajudou. Né? E ainda aqui na igreja, já como convertido, eu ainda jogava. Né? E certa vez eu estava num jogo, aqui no estádio do Cave. Quem conhece aqui o estádio do Cave é bem aqui pertinho. Né? E a gente estava ali num jogo. E jogo normal acontecendo. Né? E aí, imaginem só essa cena no jogo. Eu peguei uma bola, levei para perto da linha de escanteio, né, da bandeirinha, e dominei a bola e segurei, e protegendo ela, veio um cara, um zagueiro, me deu uma pancada no tornozelo. Né? E aí eu aguentei aquela dor, eu já era crente, viu, irmãos? Eu aguentei aquela dor e continuei. Aí consegui me livrar dele, ele veio atrás e me deu uma segunda no tornozelo. Né? E aí eu fui deixando de ser crente. Né? E aí fui ficando bravo, e aí aquele cara veio na terceira, na hora que ele me deu a terceira, eu virei a mão para trás, né, e pegou no rosto dele. Mas foi um estrago tão grande, ficou esse silêncio que está aqui agora, no estádio. Né, se bem que tinha uns gatos pingados, mas ficou um silêncio. Né, um silêncio assim, todo mundo escutou o tapa. Né, e eu olhei indignado para ele, porque ele estava me batendo, mas quando eu dei o tapa, eu falei, fiz besteira. Né, e o olho daquele homem foi crescendo, crescendo. Na hora, os caras do time dele seguraram ele, caras do meu time também. Alguns do time dele tentou, ficaram indignados também. Gente que estava na arquibancada me xingando. Foi algo extremamente marcante na minha vida naquele momento. Né? E me tiraram, mas aquele cara estava com sangue nos olhos. Se ele me pegasse naquele momento, ele me mataria. Né? Ele estava muito indignado. Né? Mas o que acontece? Alguém dá um tapa no rosto de alguém, é extremamente humilhante. Né? É extremamente humilhante. Nenhum homem se sentiria bem, na verdade, vai se sentir extremamente humilhado se apanhar no rosto. Né? E eu dei o tapa no rosto daquele homem, mas na hora eu não consegui mais jogar. Eu queria que acabasse o jogo. Né? Eu estava extremamente angustiado. Né? Terminou o jogo, eu fui para o vestiário. Os caras ficaram no banco segurando ele, porque ele ainda queria me matar. Né? E eu fui, tomei meu banho com peso na consciência, pensando muito naquilo, naquele momento, no que tinha acontecido. Né, e não consegui parar de pensar naquilo naquele dia. Né, era um sábado, eu passei o dia todo extremamente triste. Né, eu queria ir lá pedir desculpa para o homem, mas se eu fosse, não ia ser bom, porque ele não queria me ver nem pintado. Né, e aí eu fui embora, meus irmãos. Eu cheguei em casa, eu estava decidido a nem jogar mais futebol. Eu estava muito triste pelo que aconteceu. Né, e não era pensando em medo dele, não era, era extremamente humilhado, me colocando no lugar daquele homem, né, que na frente de muitos levou um tapa no rosto. Né, e eu fiquei muito triste, muito triste. Eu não consegui dormir direito naquele dia. Eu passei o outro dia pensando. E eu pedia perdão ao Senhor e pedia perdão. Né, por quê? Porque é extremamente humilhante levar um tapa no rosto. É muito humilhante. Lá em casa, meu avô é do Nordeste. Né, e meu avô, para o meu avô, é melhor morrer do que apanhar no rosto. Né, ele é muito duro com isso. Né, e eu acho que a gente foi criado assim, mas ninguém gosta de apanhar no rosto. É extremamente humilhante para qualquer homem. Né? E é isso que eu queria que os irmãos entendessem. Contei essa história para a gente entender que é extremamente humilhante apanhar no rosto. Agora, quando eu olho para João 18, né, o Senhor Jesus, depois de preso, imaginem só, ele está diante de Anás, que é sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Né? E Anás vai interrogá-lo e faz perguntas para ele. Imaginem só a cena, meus irmãos, botem na cabeça. Ele está diante de Anás e tem alguns guardas de Anás, e ele responde à pergunta de Anás. Né? E um soldado de Anás dá um tapa no rosto do Senhor Jesus. Vocês já pararam para pensar nisso? Dá um tapa e é como se ele estivesse dizendo, cala a boca, não responde assim a Anás. Por que que isso me emociona e me marca essa cena? Porque é Deus apanhando no rosto. O Senhor Jesus é Deus e ele apanha no rosto. Ali mostra a grande humilhação do Senhor Jesus apanhando no rosto. Um dos exemplos, né, e o que que ele faz? Ele fica quieto. Ele dá uma breve resposta, né, perguntando para o guarda por que que ele o fere. Né, se ele tem algum erro, mostra por que que ele fere. Mas o Senhor Jesus apanha no rosto de uma pessoa, né, de um pecador. Né, você bater no rosto de uma outra pessoa já é extremamente humilhante. Agora imagina o próprio Deus, dono de toda a glória, Se fazendo um homem, isso já é humilhante, ele apanha no rosto por nós. Quando eu olho para o próprio livro de Isaías, do profeta Isaías, lá no capítulo 40, ele vai descrever a majestade do Senhor Deus, e ele fala, por exemplo, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, Jesus é Deus, mede as águas com a concha da sua mão. Imagine a grandeza desse Deus. Ele tenta descrever, ele usa figuras que a gente consegue pensar nelas para tentar descrever a grandeza de Deus. Ele é muito maior que isso, mas fala que ele mede as águas com a concha de suas mãos. O profeta Isaías, ele diz que o Senhor Deus mede os céus com a palma da mão. Ele mede os céus com a palma da mão. Isso tudo para ir descrevendo a grandeza de Deus e a majestade de Deus. Ele diz que as ilhas são como pó fino que sobe no vento. Imagina só, as ilhas para o Senhor Deus é como pó fino, um pozinho. Ele diz ainda que as nações são como nada, e ele completa dizendo que são como vácuo. Esse é Deus. Esse é o Deus onipotente, é o Deus autoexistente, é o Deus independente, é o Deus soberano, é o Deus criador que se fez homem, não deixou de ser Deus quando se fez homem, e ele se humilha a tal ponto de apanhar no rosto por nós. Essa cena me marca, quando eu imagino essa cena do Senhor Jesus, que é o próprio Deus, se humilhando a esse ponto. Como se não bastasse, o Senhor Jesus sofre açoites, chicotadas nas costas, em todo o corpo, que arranca a sua carne, essas chicotadas, de pecadores, criaturas que, se ele quisesse acabar com aquilo naquele momento, ele acabaria. Ele é o próprio Deus, mas ele sofre os açoites, ele sofre os escárnios, os soldados e os judeus, várias pessoas escarnecem do Senhor Jesus. O próprio Deus sofrendo escárnios por nós. Ele se humilha a esse ponto. Ele sofre cusparadas, ele sofre os cravos nas mãos, nos pés. O Senhor sofre pancadas, pegam caniços, batem na cabeça do Senhor, colocam coroa de espinho no Senhor. O Deus Todo-Poderoso se faz homem, como se não bastasse, ele se humilha a ponto de sofrer todas essas coisas por nós. Isso me marca profundamente. E isso mostra grande amor com que o Senhor Jesus nos amou. Mostra a abnegação. Ele abre mão da sua glória, ele abdica da sua glória, dos céus. Soberano Deus, que governa sobre tudo e sobre todos. Como eu disse aqui, uma das características do Senhor é sua independência. Ele é independente, ele não precisa de ninguém para nada. E ele vem a esse mundo e sofre todas essas coisas por nós. Quando eu olho lá para o verso 9, ele diz o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos, com o rico, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E lá na metade do 12, é dito que ele foi contado com os transgressores. Então ele sofre todas essas coisas e ele morre por nós. Ele morre e morre de cruz. A morte mais humilhante daquele tempo. A morte que era de fato para malfeitores, para pessoas que eram extremamente rejeitadas por toda a sociedade daquele tempo. E o Senhor Jesus sofre essa morte. Ele é rejeitado, ele é desprezado, sendo o próprio Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? É por isso que eu olho para o texto e não consigo não me emocionar. Esse é o amor com que o Senhor Jesus nos amou. E ele mostra que o seu amor é um amor abdicado. Mas em segundo lugar, e caminhando nessa abnegação do Senhor, o amor do Senhor Jesus, o amor de Cristo, é um amor sacrificial. E eu peço que os irmãos leiam o verso 5. 1, 2, 3, podem ler. Nesse versículo que a gente acaba de ler, tem quatro palavras interessantes. Ele diz o seguinte: mas ele foi traspassado Olhem só e prestem atenção nessa palavra. Traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas quatro palavras aqui inferem morte. Essas quatro palavras. Essas quatro palavras, elas trazem como inferência a morte. O Senhor Jesus, ele se humilhou grandemente, mas ele também morreu por nós. O texto nos mostra claramente, e quando a gente olha lá para os evangelhos, a gente vê o Senhor indo à cruz, mas com um fim. Ele passa por toda essa humilhação, mas essa humilhação vai alcançando o seu clímax. E, de fato, o clímax da humilhação do Senhor, o clímax do amor do Senhor, é quando ele vai à cruz e expira na cruz do Calvário. O Senhor Jesus expirou na cruz do Calvário. Quando a gente olha lá para João 13, no verso 1, o apóstolo do amor, João, o apóstolo amado do Senhor, que fala tanto de amor, ele diz que o Senhor Jesus nos amou, amou os seus discípulos até o fim. Então, ele começou o seu amor, ele viveu com eles, ele teve um ministério voltado para eles, para pregação, para eles, mas ele amou até o fim, ele foi até o fim. Ele se humilhou vivendo com eles, vivendo a humanidade, ele vivendo a humanidade, que além de divino, ele era humano, ele vivendo a humanidade, propício a frio, a fome, a sede, sofreu todos esses escárnios, todas essas coisas, mas o ápice é a sua morte na cruz do Calvário. Ele morre na cruz, ele nos amou até o fim, ele foi até as últimas consequências, ele foi até morrer na cruz. O Senhor Jesus deu a sua vida. E é muito interessante quando a gente entende um pouco mais da morte do Senhor Jesus. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, lá no verso 8 também diz, porquanto foi cortado da terra dos viventes, está se referindo à morte do Senhor Jesus também. Quando a gente olha Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Só morre quem peca. Se algum de nós aqui conseguisse viver sem pecar, não morreria. O que traz a morte é o pecado. A gente sabe que isso é impossível. Todos pecam, desde a mais tenra idade, nós somos pecadores, mas se não houvesse pecado, não haveria morte. É por causa do pecado que há morte. Então, Paulo diz isso claramente, que o salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? Que quando o Senhor Jesus alcança o ápice do seu amor, quando ele morre na cruz, ali na cruz ele se faz maldito. Ele se faz pecado. O Senhor Jesus, o Deus puro, santo, ele se faz pecado por nós. A ira de Deus pesa sobre o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando ele morre, essa morte dele representa a ira de Deus sobre o Senhor Jesus, sobre o seu filho. Olhem só o verso 10, a parte A, só o comecinho, diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E essa palavra enfermar também infere à morte do Senhor Jesus. Então, agradou ao Senhor Deus moer a Jesus. Ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi trucidado, porque a ira do Senhor pesou sobre ele. O justo foi para a cruz, aquele que nunca pecou, aquele que não pode nem contemplar o pecado. Ele foi à cruz e morreu por nós. Ele morreu ali naquela cruz, se fazendo maldito, E por mais que muitos achem que os sofrimentos físicos do Senhor foi o que levou ele, por exemplo, a ir para o Getsêmani, orar e suar sangue, não foram sofrimentos físicos. Não foram nem os sofrimentos morais, não foi nem toda essa humilhação, os escárnios. O que fez o Senhor ir para o Getsêmani, orar e suar sangue, transpirar sangue, gotas de sangue, foi o fato de que ele sabia que ele seria feito maldito, e a ira de Deus pesaria sobre ele. É por isso que o Senhor Jesus dá um brado, e lá em Mateus 27, 46 está relatado, dá um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado naquele momento. O Senhor Jesus, o Senhor Deus olhou para Cristo Jesus e o viu maldito. E por isso agradou moê-lo. Por isso agradou a ele esmagar o Senhor Jesus. Né? Ele lá no Getsêmani, ele fala, se possível, passa de mim este cálice. E era justamente olhando para este fato. Né? E essa agonia do Senhor profunda já era prevendo esse desamparo do Senhor Deus. E isso é o que alguém pode sofrer de mais terrível. Né? Eu confesso para os irmãos que tem vezes que eu fico pensando o que seria, o que é uma vida sem Deus. Né? Eu fico pensando o que é uma vida sem Deus. Fico imaginando, tem hora que chega a passar na minha cabeça, eu falo, o que seria de mim sem Deus? Onde eu estaria sem o Senhor Deus? Imagina eu desamparado, entregue à minha própria sorte, o que eu estaria fazendo? Onde eu estaria? O que me aguardaria? E o que aguarda aqueles que estão longe de Deus, entregues à própria sorte? Essa mesma ira. Né? O Senhor, ele levou a ira daqueles que são seus, daqueles que creem, né? Mas levou essa ira. E se você crê, isso deve te constranger diante do Senhor. Né? Te constranger de que sentido? Em que sentido que eu falo? Você deve se humilhar perante o Senhor. Grato, agradecido, falar, Senhor, o Senhor levou a ira do Senhor no meu lugar. Você não vai precisar passar pela ira. A ira eterna, quando você olha para o inferno, a ira eterna, para todo sempre, que vai pesar sobre os pecadores, foi essa mesma ira eterna que neste momento caiu sobre o Senhor Deus, sobre o Senhor Jesus. Né? A ira de Deus caiu sobre Jesus naquele momento. Algo extremamente pesado. Né? O Hernandes Dias Lopes, ele diz que o pior sofrimento de Cristo não foi o moral, não foi o físico, mas o espiritual. E é justamente se referindo a essa ira do Senhor caindo sobre ele, porque ele se fez maldito por nós, e é por isso que ele morreu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus se fez maldito por nós. E esse é o ápice do amor de Cristo. Na sua morte, ele bebe o cálice da ira de Deus. Aquele cálice que ele transpirava, gotas de sangue pensando nele, que era uma agonia extrema e profunda, ele bebe quando ele expira na cruz do Calvário. O Senhor Jesus se fez maldito por nós. O Senhor Jesus se fez maldito por todo aquele que crê. O Senhor Jesus se fez pecado, sendo o próprio Deus, e levou a ira de Deus Pai na cruz do Calvário. Que amor é esse? Que amor é esse? Confesso que eu não consigo entender completamente. Que amor é esse? Mas para finalizar, além de abnegado e além de sacrificial, o amor de Jesus, o amor de Cristo, ele é proposital. O amor de Cristo é um amor proposital. E eu peço aos irmãos que leiam do verso 10 até o verso 12. 1, 2, 3, podem ler. Amém, amém. Esse terceiro ponto, que mostra que o amor do Senhor Jesus ele é proposital, ele está implícito nos outros pontos que a gente acaba de passar, né? O ponto 1 e 2. Mas a gente vai ver ele com mais clareza aqui nesses versos. Né? Se enganam aqueles que acham que quem matou o Senhor Jesus foram os romanos. Né? Está completamente enganado aqueles que acham que quem matou o Senhor Jesus foram os romanos. Tampouco os judeus. Não foram os judeus que mataram o Senhor Jesus, não foram os romanos, olhando de uma visão primária. Né? O Senhor Jesus foi quem se entregou. O Senhor Jesus se entregou voluntariamente. né? E ele se entregou porque ele tinha um propósito para cumprir. Ele tinha algo firmado com Deus Pai e ele obedeceu até a morte. Ele obedeceu até o último minuto, porque ele tinha um propósito para cumprir na cruz do Calvário. A sua morte não foi por um acaso, a sua morte não foi porque os romanos não foram com a cara dele, né? Não foi porque os judeus o acusavam e tinham inveja e queriam matá-lo primariamente, né? Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que os romanos não têm culpa, né? Que eles são isentos da culpa de terem matado o Senhor Jesus, de terem escarnecido, né? Não estou falando que os judeus não têm culpa de terem acusado injustamente o Senhor Jesus. Não estou dizendo isso, né? Mas era um plano de Deus. Era um plano de Deus acima de tudo. E o Senhor Jesus só morreu na cruz porque ele tinha um propósito para cumprir. Porque ele veio a esse mundo para cumprir esse propósito. Ele começou a sua humilhação, sim, quando ele veio a este mundo, né? Quando ele se fez homem, completou a sua humilhação, foi completando com o passar do tempo, né? No caminho para a cruz do Calvário com sua morte. Mas tudo isso porque ele tinha um propósito. E esse propósito ia ser cumprido. Os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Os propósitos do Senhor vão ser cumpridos. É Ele quem determina e Ele quem cumpre os seus propósitos. Então, Ele caminhou sempre com um propósito em vista. E esse propósito seria cumprido, né? A gente, quando olhamos aqui para o verso 5, 6 e 8, a parte B, eu vou ler aqui para os irmãos. Irmãos, prestem atenção. 5, 6 e a parte B do 8. Diz o seguinte: mas Ele foi traspassado, olha só que interessante, pelo quê? Pelas nossas transgressões. Né? Então, olhem só, vamos tentando entender aí o propósito de Deus. O propósito de Deus enviando Cristo Jesus e o propósito de Cristo. O que, que Ele veio cumprir? Né? Pelas nossas transgressões foi que Ele foi traspassado. Né? E moído pelas nossas iniquidades. Né? Então, tinha um objetivo, né? Tinha uma causa, tinha um porquê dele morrer. Né? E Ele continua dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, esse castigo nos traz a paz. A gente vai vendo os propósitos do sofrimento e da morte do Senhor. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando a gente lê o texto mais detalhadamente, a gente vê que o Senhor está cumprindo os seus propósitos. Ele diz o seguinte no 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha aí os propósitos do Senhor ficando claros para a gente. Ele veio para levar as nossas iniquidades. Ele veio para levar sobre Ele as transgressões dos seus eleitos. Ele diz o seguinte ainda, lá na parte final do capítulo 8, do verso 8, desculpa. Por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Por causa. Tem um fim a morte do Senhor. E é interessante, meus irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, como um todo, a gente vê que o Senhor Deus elegeu um povo. O Senhor Deus elegeu, e é desde antes da fundação do mundo. O Deus triuno estabeleceu, se é que a gente pode dizer assim, tem alguns teólogos que não concordam, mas eu concordo, um pacto redentivo, desde toda a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, foi estabelecido esse pacto, onde o Senhor Jesus morreria pelos pecados dos eleitos dele, dos eleitos de Deus. Quando a gente olha para 2 Timóteo 1,9, Paulo diz o seguinte: que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, segundo sua determinação e graça dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, foi desde antes dos tempos eternos, Ele já tinha um povo eleito, e já era certo que o Senhor Jesus salvaria esse povo, até porque o pecado não pegou Deus de surpresa. Não foi um plano B o Senhor Jesus. Não surgiu com o homem caindo e o Senhor Deus pensou: o que eu faço agora? Olhou para Jesus e fala: vai você. Não foi isso que aconteceu. Desde antes da eternidade, Ele elegeu um povo e Ele cumpre o seu propósito, na eleição, na salvação desse povo vindo a este mundo. É por isso que o Senhor Jesus diz que aqueles que o Pai o deu, de modo nenhum serão lançados fora. Por quê? Porque quem iria cumprir esse propósito era o próprio Deus, em Cristo Jesus, o Deus perfeito. o Senhor Jesus é Deus. Né? Em Efésios 1:4, o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, que ele nos escolheu nele, né? Nele que é em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Né? Então, o Senhor Jesus tem um povo eleito. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está escrevendo para crentes. Então, ele está falando, você é crente, você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Né? Então, o Senhor Jesus, quando vem a este mundo, ele vem para cumprir um propósito, para salvar o seu povo. Olhem aí para o verso 10. Né? O verso 10 diz o seguinte. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E a sequência diz, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe o que esse verso está dizendo? Ele está dizendo e está falando de vida eterna. Né? Quando ele fala que a sua posteridade, que verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, ele está falando dessa morte do Senhor Jesus, que é uma morte substitutiva, né? E ele morreu no lugar desses, e esses vão ter vida eterna. Né? A vida desses, a caminhada desses, vai caminhar para toda a eternidade, com vida e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Né? Ele veio para cumprir um propósito, o Senhor não veio à toa. Né? Por isso que eu falo que essa data é a mais importante das nossas vidas. Essa data, a gente não pode olhar ela de qualquer forma. Né? A gente tem que celebrar, e não deve olhar só no dia da Páscoa, é todos os dias, a gente acordar e lembrar, o Senhor Jesus morreu por mim. O Senhor Jesus, quando ele se humilha, o Senhor Jesus, quando ele dá a sua vida, ele está morrendo por mim. O Senhor Jesus veio com esse propósito, e ele morre na cruz por nós. Quando ele leva a ira do Senhor, ele está morrendo por nós, não é à toa. Não é à toa, não é porque pegaram ele, não, capturaram ele, é porque ele tinha um propósito para cumprir. Né? Quando a gente olha para o verso 11, diz o seguinte, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só que interessante, meus irmãos, a gente gosta tanto, e é uma doutrina tão maravilhosa da justificação pela fé. O Senhor veio para nos justificar. Esse era o propósito do Senhor, vir para nos justificar. Nós somos justificados nele. Ele veio para justificar o seu povo diante de Deus, porque nós merecíamos a ira do Senhor. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos passar toda a eternidade pagando pelos nossos pecados. Né? E o Senhor não deixaria de ser justo por conta disso. Né? Ele, na verdade, estaria aplicando a sua justiça, porque quem pecou fomos nós. Nós pecamos. Né? Mas o Senhor veio para os seus, para justificar. Né? E aqueles que creem são justificados no Senhor Jesus. A ideia é mais ou menos a seguinte, todo mundo, um dia, estará diante de Deus. Né? E Deus, ele julgará a todos. Né? E aqueles que creem e creram, eles serão justificados como? Né? Como se o Senhor Jesus olhasse, vamos pôr o Néder como exemplo, está aqui pertinho, né? Olhasse para o Néder e falasse, e agora, Néder? Vamos ver o seu histórico aqui. Né, e olha para os pecados do Néder. E o Néder sabe que é pecador. Né, Néder? E aí ele vai olhar para aqueles pecados do Néder e vai falar, e agora, Néder? Você tem que pagar pelos seus pecados. Eu sou um Deus justo e santo e eu tenho que cumprir com a minha justiça. Né? Por que, Néder, você poderia ou teria a oportunidade de entrar no meu céu? Será que tem alguma forma? Né? E se o Néder creu de fato, né, e todos aqueles que creem, é como se Jesus aparecesse na sua frente e falasse para o Senhor Deus, né, para o grande juiz. Lembra quando eu morri lá na cruz do Calvário? Lembra quando eu sofri aqueles açoites, quando eu fui para a cruz, quando eu padeci, quando eu levei a ira de Deus, quando eu me fiz maldito? Era por ele que eu estava morrendo. Esse era o propósito do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por quem enviou Cristo Jesus. Como a entender esse amor com que o Senhor nos amou. Como entender quão grande amor o Senhor nos amou. Né? Era para a gente padecer para toda a eternidade. Né? O Senhor nos deu vida na sua morte. O Senhor mata a morte com sua morte. Né? E agora nós podemos ter vida, porque o Senhor morreu na cruz com esse propósito de nos justificar e nos dar a vida eterna. Não tem mensagem mais maravilhosa. Por isso que se chama mensagem do Evangelho, as boas novas. Não há maior notícia que alguém pode receber de que você precisaria pagar por uma dívida, pois você não tem como pagar ela, você é devedor, e essa dívida é eterna, é para todo sempre. E alguém vem e paga essa dívida por você. Por isso se chama Boas Novas, por isso é a boa notícia. Por isso a gente tem que pregar essa boa notícia, por isso a gente tem que viver essa boa notícia, e não a má notícia. Por isso ela tem que ser, de fato, a notícia que está firmada nos nossos corações, que nos motiva todos os dias a viver para a glória do Senhor. Porque Ele morreu no nosso lugar. Eu gostaria de encerrar esse ponto como ilustração. Pode parecer meio pesado, mas creio eu que é necessário. Imaginem só, estou vendo aqui que tem muitos pais, muitos pais e esposos. Imaginem só que um dia um homem pega sua filha e sua esposa. Estou colocando filho e esposa para que consiga abranger o máximo de pessoas possível, para você se imaginar agora nesse momento. Pegue sua filha e sua esposa, sequestra, mata sua esposa, mata sua filha. Antes de matar, ele estupra sua esposa e sua filha, violentamente. Dá até ânsia só de pensar. Dá um negócio muito ruim só de pensar. E aí, pegam este homem, Você ia querer justiça? Eu acho que todos nós lutaríamos com todas as forças para que a justiça fosse feita. Não é verdade? Agora eu pergunto, quem aqui teria coragem de chegar diante do tribunal e tivesse essa oportunidade? Esse cara foi punido, e ele foi sentenciado à morte. E você chega diante do tribunal, no dia que ele vai ser julgado, e fala para o juiz o seguinte: ele me ofendeu profundamente, doeu o meu coração, partiu o meu coração no meio, me quebrou com esse acontecimento. Mas eu o amo de tal maneira, e você ama esse cara que fez isso com a sua família, e você fala para o juiz: eu dou a minha vida no lugar dele, eu vou para a cadeira elétrica. Eu sou justo, não fui eu que cometi esse erro, não fui eu que fiz essa atrocidade. E como se não bastasse, não só fez, mas foi contra mim que ele fez. Foi contra mim. E essa pessoa vai e toma o lugar desse e morre no lugar dele. Você já parou para pensar nisso? Humanamente falando, a gente está falando de homens para homens. É algo extremamente marcante, é algo extremamente profundo, é algo que marcaria a vida de todos nós. E aí, quando eu paro para pensar que o Deus de toda glória foi ofendido por nós, nós o ofendemos. E por que eu coloquei esse exemplo tão pesado? Porque esse exemplo não chega aos pés do nosso pecado contra Deus. Eu acho que todo mundo sentiu alguma coisa na barriga. Quem é pai, quem é esposo aí, sentiu um frio na barriga, talvez as esposas também. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse exemplo não chega aos pés da ofensa do seu pecado contra Deus, porque ele é santo, santo, santo. E nós pecamos contra Deus. Eu pequei contra Deus, vocês pecaram contra Deus, todos nós pecamos contra Deus. O que que Deus faz? Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele veio para cumprir esse propósito de nos dar salvação. Nós, pecadores, que o ofendemos de forma tão grande, ofendemos a esse Deus santo e merecíamos a ira eterna. O Senhor levou essa ira sobre si, sendo inocente, sendo justo. O justo pelo injusto. O ofendido pelo ofensor. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Que amor é esse? Confesso para os irmãos que não consigo entender plenamente. Não consigo entender plenamente. E diante dessas verdades, a pergunta que eu me faço e faço para os irmãos é a seguinte: qual a sua resposta diante desse amor? Qual é a sua resposta diante desse amor tão grandioso, tão maravilhoso? Eu faço a pergunta que o profeta Isaías fez lá no capítulo 1. Quem creu em nossa pregação? Você creu no sacrifício do Senhor? Você crê no sacrifício do Senhor? E crer não é só eu acredito. Crer é muito mais do que isso. É você dar a sua vida agora para o Senhor. É você se arrepender dos seus pecados e viver para o Senhor Jesus, submisso à sua palavra, submisso à sua vontade, com alegria, entendendo o que ele fez na cruz do Calvário. Não para alcançar algo, mas entendendo que você foi alcançado na cruz do Calvário. O que você vai fazer com esse grande amor que o Senhor te amou? Se o Senhor te amou, você vai crer. Se o Senhor te amou verdadeiramente, essa morte foi por você, você vai crer. Se o Senhor te amou, pode não ser hoje que o Senhor quebra o seu coração, mas um outro dia, ou já quebrou. Se ele te amou, você vai crer. Nós devemos crer no Senhor. Estou olhando aqui para muitos, alguns rostos novos, e o que eu diria para vocês é o seguinte: eu não sei se vocês já creem no Senhor, e até para os que eu já conheço, que às vezes estão na dúvida no coração, a gente não conhece o coração, quem conhece é o Senhor somente. Mas se você não creu ainda no Senhor, não perca tempo. Se você não se arrependeu dos seus pecados, da vida de ofensas ao Senhor que você leva, faça isso hoje, não perca tempo, se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, creia nesse amor maravilhoso e se renda a Ele, entendendo com quão grande amor Ele te amou. Não perca tempo. E para aqueles que são crentes já, já são da igreja há mais tempo, minha pergunta é a seguinte, porque eu faço ela para mim, e eu quero fazer para os irmãos, fazer com que os irmãos se façam essa pergunta. Como eu tenho vivido esse evangelho maravilhoso? Como eu tenho vivido essa mensagem? Será que ela tem relevância de fato para mim? Ou eu só venho à igreja nos domingos, sento nesses bancos, vou para minha casa, cumpro a minha agenda da semana? Como você tem reagido diante desse evangelho? Você pensa nele todos os dias? Você prega esse evangelho maravilhoso? Você tem anunciado ele para aqueles que não conhecem, entendendo que mensagem preciosa é essa? Você tem chorado diante das Escrituras? Você tem sentido seu coração extremamente quebrantado diante do Senhor, diante dessas verdades? Ou já não sente mais nada? A gente deve se fazer essa pergunta, meus irmãos, até porque quanto mais a gente conhece do Senhor, quanto mais a gente conhece da grandeza de Deus e as Escrituras nos mostram sobre o Senhor, e a gente sempre tem mais para conhecer de Deus, maior fica o Evangelho para a gente. A gente vai entender que foi esse Deus que a gente conhece cada vez mais e mais, que se fez homem e morreu por nós na cruz do Calvário. Então, que o Senhor nos ajude a crer verdadeiramente, que o Senhor nos ajude a nos render a Ele, que o Senhor nos ajude a entender com quão grande amor o Senhor Jesus nos amou na cruz do Calvário. Amém? Eu peço que os irmãos fiquem de pé, e eu não sei se dá tempo, pastor?